Você chegou sorrindo e arrasando tudo. A sua simpatia dominou meu mundo. O sentimento bateu forte e eu não pude me conter. Parei sua frente, olhei em seus olhos e com poucas palavras eu abri meu coração. E com lágrimas caindo, você foi sincera comigo. Me abraçou, me beijou, me pediu pra não lhe fazer sofrer. Lena, você é tudo que eu sonhei. É muito mais que imaginei. Vou te amar por toda a vida. Lena, recebe esse buquê de flor com a aliança de um grande amor. Lena, prometo cuidar de você e você cuidar de mim. Parei em sua frente, olhei em seus olhos e com poucas palavras eu abri meu coração. Me abraçou, me beijou, me pediu pra não lhe fazer sofrer. Lena, você é tudo que eu sonhei. É muito mais que imaginei. Vou te amar por toda a vida. Lena, recebe esse buquê de flor com a aliança de um grande amor. Prometo cuidar de você e você cuidar de mim. Lena, você é tudo que eu sonhei. É muito mais que imaginei. Vou te amar por toda a vida. Lena, recebe esse buquê de flor com a aliança de um grande amor. Lena, prometo cuidar de você e você cuidar de mim.